Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicações e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é André Viani, eu serei o seu apresentador de hoje. Aqui ao meu lado esquerdo, Pedro Sanches. Boa noite, Pedro. Qual é o seu destaque da noite? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para o Santos, que entra em campo hoje às 9h45 contra o Sporting Cristal no Peru. Depois de 4 anos, o Peixe voltando à Libertadores, né? Será que dá para ganhar? Eu acho que dá, hein? Vamos falar bastante disso. Ao seu lado, Gustavo Marques. Boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Palmeiras, que empatou ontem o jogo na Libertadores contra o Atlético Tucumã, com um a menos desde o primeiro tempo. Jogo difícil, né? Polêmico. Vai ser gostoso falar desse jogo. À minha frente, Nicolas Montini. Boa noite, Andrei. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, ouvintes. Bom, meu destaque de hoje vai para o jogo histórico de ontem na Champions, Barcelona contra o PSG, 6-1 para o Barça, e que resultado. Será que foi a maior virada da história? É, pode ser que sim, né? Vamos discutir bastante isso aí. Boa noite, Alan Mendes. Qual é o seu destaque da noite? Boa noite, Andrei. Boa noite a todos. Meu destaque vai para o São Paulo, mais uma vitória, um grande jogo do Luiz Araújo, 3-1 em cima da ABC na Copa do Brasil. É, jogaço, São Paulo de novo, ataque fulminante, né? Demais, o ataque do São Paulo não tem erro. Foi pro ataque, é gol. Então vamos falar do jogo de hoje? Vamos falar do Corinthians? Puxa o hino, Flavião. Salve o Corinthians! É, hoje o Timão enfrenta o Luverdense em plena Arena Pantanal. E aí, Pedro, como que você acha que vai ser o jogo? O Timão tem chance de ganhar do Luverdense tranquilo, sem dificuldade? Olha, o Corinthians ele tem chance de ganhar, eu acho que de qualquer time ali da Copa do Brasil, porém no último jogo contra o Brusque não fez isso muito bem, né? Foi, empatou e levou para os pênaltis, teve aquele sofrimento para ganhar. Mas, por outro lado, você olha no Paulista, o Corinthians já ganhou de Palmeiras, de Santos. Então eu acho que tem capacidade, mas tem que administrar bem esse jogo. É, e o Luverdense é um time difícil, né? Um time chato na Copa do Brasil. Sempre tá por ali, né? Sempre dá um pouco de trabalho, enfrentou o Santos, agora tá enfrentando o Corinthians. E eu acho que o Corinthians passa, assim, mas tem que tomar cuidado, como não tomou cuidado muito com o Brusque. E o Luverdense é um time mais difícil, pode complicar a vida do Corinthians, aí de volta ainda, né? É, eu acho que o Corinthians vai se sobressair sobre o Luverdense, mesmo como o Alan falou, um time um pouco chato, assim, Copa do Brasil, e mesmo com o apoio da torcida, acho que o time do Fábio Carilli tá bem encaixadinho, e acho que o Corinthians vai fazer um bom jogo, e acho que vai dar uma boa partida, assim, com o Corinthians indo pra cima, né, tentando abrir uma boa vantagem pro jogo de volta. E acho que o Luverdense vai ter que se defender muito bem para não sofrer bastante gol, para não ficar quase irreversível o placar. É, o Corinthians que vem se destacando pela defesa, né? 4 gols sofridos no Campeonato Paulista. Nesse jogo vai bem ofensivo. Vai com apenas um volante de contenção e o resto, todo jogador ofensivo. Ó, vai com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Jadson, Michael, que é um volante, mas que sai bastante pro jogo, Rodriguinho, Romero e Jô. Gustavo, escalação um pouco mais ofensiva, o Michael mais liberado. Você acha que o time vai pra frente hoje? Vai, tem que ir pra frente. A Copa do Brasil é uma disputa muito acerrada lá dentre os times. E o Jô ainda tá mostrando ali pelo que veio. Então acho que nenhum torcedor do Corinthians, acredito eu, que tava botando fé no Jô. Acho que mais fé no Casim do que no Jô. Ele tá mostrando agora o futebol que ele veio fazer, os milagres que ele tá fazendo no Corinthians ali, até nos clássicos. E até hoje pode ter a volta do Marquinhos Gabriel, né? É, realmente, a gente tem que lembrar também que vai ser na casa do Luverdense, né? Então eu acho que o Corinthians não pode bobear muito nesse jogo, que senão a gente vai ter outro jogo igual contra o Brusque. É, vamos ver como funciona esse meio campo do Corinthians, né? Que vai ter Jadson, vai ter o Maicon, vai ter o Rodriguinho. Vai chegar a bola no Jô, né? Não vai ser que nem os últimos jogos, que o Corinthians está sofrendo para criar. É bom na defesa, mas sofre um pouco para criar. Dessa vez eu acho que não. Eu acho que o Corinthians vai conseguir atacar mais e vai conseguir ganhar o jogo. É, Nicolas, eu queria saber de você se você acha que a entrada do Jadson nesse time, ele entrou faz alguns jogos, mas você acha que a entrada do Jadson nesse time vai ser muito essencial pro Corinthians? Ele vai fazer a diferença? Ele vai jogar igual ele jogou com o Tite? Ah, eu acho que o Jadson vai começar a engrenar agora com os novos companheiros, né? Já vem entrando nos últimos jogos, mas agora acho que vai embalar de vez. E acho que o Jô vai ter muita oportunidade com o Jadson vindo de trás, com esse apoio ainda de mais três meias, contando com o Maicon, né? E apenas com um volante de contenção. Eu acho que o Corinthians vai criar muitas chances de gol. E se o Luverdense não tiver com uma defesa bem montadinha, bem fechado ali na casinha, tentando só o contra-ataque, surpreender o time do Corinthians, pode pintar uma goleada, porque o time do Corinthians vem ofensivo, vem com bons jogadores, em boa fase, com muita confiança, depois de ótimos resultados. Então o Luverdense precisa tomar muito cuidado com o time do Corinthians hoje. E lembrando que esse estilo de jogo do Corinthians, de fazer pouco gol, mas não levar tanto, principalmente em campeonato mata-mata, é muito bom, né? Porque se não levar gol fora de casa, e até faz um, ganha um jogo fora de casa, ou faz um gol, pode até perder, no jogo da volta fica bem mais fácil. Então esse estilo de jogo do Corinthians pode ajudar muito em jogo mata-mata. Já tá ajudando no campeonato ponto corrido, mas em mata-mata pode ajudar ainda mais. É, então, eu acho que como o time vem reagindo bem na defesa, né, vem tomando pouco gol, eu acho que o Fábio tá confiando bastante no ataque, porque ele tem a segurança lá atrás, ele sente seguro, e aí ele tá apostando muito nos meias. Ele escalou agora 4. Então o Jô lá na frente numa boa fase. Então acho que eu acho que o Corinthians marca no mínimo uns 2 gols hoje. Tô bem confiante na situação do Corinthians. E se os outros times, não, o Luverdense hoje e os possíveis adversários não tomarem cuidado, esse time do Corinthians vai dar trabalho, gente. E sem contar os laterais do Corinthians, né? Porque a gente tem que sempre ressaltar os laterais do Corinthians. Tem o Fagner da direita, o Arana. O Fagner até completa 100 jogos pelo Corinthians, isso, né? Acho que 100 vitórias pelo Corinthians. E eles apoiam bastante, eles são bons laterais. E eu acho que uma das armas do Corinthians no ataque, embora tenha feito poucos gols, são os laterais que sobem durante o jogo. É, o Guilherme Arana é um baita lateral, né? Quem falava que ele ainda tá subindo, juvenil, mas não, né? 2015 ele já atuou bastante no título brasileiro. Pra mim ele era até melhor do que o Wendel e merecia titular. O Fagner, que acho que na minha opinião não vem tendo bons jogos como ele vinha tendo com o Tite. Mas foi convocado. É, por isso foi convocado, né? Então, o jogador de confiança do Tite. Mas Pedro, você acha que o Caleri, ele ainda tem isso do Tite? Ele quer jogar igual o Tite? Ele quer montar um 4-1-4-1 pra fazer o time seu, tentar ser o time do Tite? Ah, eu não sei te dizer, porque o Tite, ele tinha uma filosofia de jogo completamente diferente dele. Então, eu acho que ele tenta reproduzir o que o Tite fazia, mas ele não consegue por causa das peças que perdeu, por causa de muita coisa que ele perdeu durante esse tempo. Eu acho que o Tite não tá dentro do esquema tático dele, mas tá na cabeça, né? Porque um técnico que ganha tanto num clube assim, ele não é substituído muito fácil, né? Então ele vai estar. Todos os técnicos que passarem pelo Corinthians depois dele vão lembrar e vão tentar fazer um pouco do que ele fez ali no Corinthians. É, e eu acho que até a torcida tá esperando um time meio que parecido com o do Tite, né? Depois de tanto sucesso assim, eu acho que o Fábio tá tentando não deixar igual, mas um pouco meio que parecido. Porque a torcida ela se sente confiante nesse esquema. Devido aos títulos que o Tite conquistou, e eu acho que pode dar muito certo, mas como vocês já falaram aqui hoje, depende das peças. Acho que o Pedro ressaltou isso bastante. Mas talvez acho que o Corinthians não entre totalmente como favorito nessa Copa do Brasil, né? Não contra o Luverdense, mas acho que não é a melhor equipe. Talvez pra mim a melhor equipe seja o Cruzeiro, que montou um baita time. Sim. O São Paulo pra mim entra bastante como favorito, e assim, eu acho que o Corinthians vai ter dificuldades na Copa do Brasil. O São Paulo tem essa questão da Copa do Brasil, né? Que não sei o que acontece, o São Paulo vai pra Copa do Brasil, já lembrando que não tem título, e acontece o que aconteceu no passado, Juventude e tal. Então tem essa questão, mas o Cruzeiro é bem favorito mesmo pra Copa do Brasil. E como o objetivo da Copa do Brasil é clássica pra Libertadores, vamos mudar de assunto, vamos falar de estreia na Libertadores. Puxa o hino do Santos, lá viu? O Santos, após 4 anos, volta a Libertadores contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima. E aí, Pedro, você acha que o Santos vai ganhar, vai pra se defender? É jogo difícil. É um jogo muito complicado, ainda mais na altitude lá no Peru. Mas o time do Santos ele tem o retorno de grandes peças no seu elenco. O Ricardo Oliveira está de volta, Renato, Lucas Lima e até o David Braz, que era completa dúvida, ele vai jogar. Então eu acho que o Santos ele está com um time completamente diferente do que começou o ano, só que vai ter um jogo complicado pela frente, não vai ser muito fácil não. Vai ser jogo difícil, eu vou dar a escalação aqui para vocês comentarem. Vladimir, Vitor Ferraz, a volta de David Braz, Kleber e Zeca na esquerda. Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. O time está de volta. O time está de volta e era até um ponto que a gente falou nos últimos arquibancadas que a gente fez, foi a falta do Lucas Lima, do Pastor, do David Braz, do Renato principalmente. E esses caras, eles voltam. Pode ser que voltem com pouco ritmo de jogo, até porque estavam fora um tempo, mas era o que a gente estava pedindo para o Santos voltar a ganhar os jogos, né? É um jogo difícil, é um jogo de Libertadores, não tem jogo fácil na Libertadores, nunca teve, não vai ser hoje que vai ser fácil para o Santos, mas essas voltas dos jogadores pilares do time do Santos pode ser que façam uma boa diferença hoje. Mesmo voltando depois de um tempinho fora, eu acho que a experiência desses jogadores num torneio como a Libertadores é essencial para o time do Santos, que vem com um pouco de pressão depois de derrota nos clássicos, né? E com a volta desses jogadores, como a Alan falou, os pilares da equipe, o Santos vai tentar fazer um bom jogo fora de casa, difícil, né? Sporting Cristal é um bom time, não é carrasco assim, mas ele sempre faz jogos duros contra os brasileiros. Time peruano, que vem crescendo muito nos últimos anos, vem revelando bons jogadores, e o Santos vai ter trabalho. Experiente Libertadores, né? É um time que costuma disputar Libertadores. E também, lembrando que é perigoso também esse jogo, né, pro Dorival Júnior. Se perder, tem perigo de sair. Mas o Santos, ele vai vir bem forte com o time, ainda mais com aquela dupla de ataque, que é o Copete e o Ricardo Oliveira, que eu acho uma dupla muito boa. É um Copete rápido e o Ricardo Oliveira, ele finaliza muito bem. E o Lucas Lima nem tá tentando voltar com aquele futebol que ele tá tendo. Tá tentando e vamos ver se nesse jogo ele consegue voltar com esse futebol aí e ajudar o Santos. Mas Pedro, falando do Dorival, você acha que o Dorival merece esse risco de cair por uma derrota, pelo Campeonato Paulista que vem sendo não tão bom? O Santos costuma acabar com todo mundo no Campeonato Paulista, ele costuma ser o melhor time, mas esse ano tá um pouco pior, mas devido às suas peças. Você acha que ele merece isso? Olha, o Dorival pegou o Santos numa fase muito truculenta em 2015, o Santos estava na zona de rebaixamento. Foi em 2014, se não me engano, pegou o Santos em 17º lugar e acabou o campeonato quase no G4. Levou o Santos para a final da Copa do Brasil em 2015 e acabou como segundo lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu acho que o Dorival não tinha como trabalhar com uma equipe completamente diferente que ele estava trabalhando nos últimos tempos. Então, eu acho que o Dorival não podia ser demitido nesse momento se perdesse agora, até por se tratar de um jogo muito complicado. E outra, o Modesto vai contratar quem? Não tem mais treinador que combine com o Santos nesse momento no mercado. Então, além de não ter esse técnico fora, né, do mercado para contratar, eu acho que é muito injusto, né, ele ser demitido. E eu não vejo tanto a torcida pegar no pé dele, eu não vejo a torcida do Santos tão insatisfeita assim com o trabalho. Eu vejo muita imprensa cair em cima dele, mas eu não vejo tanta torcida. Além disso, o Dorival estava trabalhando sem os jogadores Lucas Lima, Pastor, como a gente já vem falando há vários tempos aqui. Só que agora vai voltar, vamos ver. Eu sempre defendo que na Libertadores é bom empatar fora e ganhar dentro de casa. Uma derrota hoje vai ser bem ruim para o Dorival, mas eu acho que ele não merece ainda cair na equipe do Santos. E hoje vai ter reforço, né? O Hernandes vai jogar, tá regularizado, é reserva, mas vai pro banco pra poder ajudar o Santos. Você acha que é bom jogador? Aleluia. Ele ficou muito tempo sem ser regularizado, né? Ele jogou apenas aquele amistoso contra o time do Marrocos. Jogou muito bem e no último clube que ele jogou, ele demonstrou ser um bom jogador. Ele é rápido e finalizador. Então eu acho que pode dar certo no time do Santos, sim. Eu acho que como o jogo vai ser bem pegado, a entrada do Hernandes no segundo tempo, mesmo depois de um tempo fora pra tentar se regularizar, nessas questões mais burocráticas, acho que a entrada dele no segundo tempo com um time um pouco mais cansado do Sporting Cristal pode dar certo pro time do Santos, porque o Ricardo Oliveira, se ele receber uma ou duas chances ali na área, ele vai botar pra dentro, porque todo mundo sabe da qualidade dele. Então acho que se o Hernandes entrar com bastante confiança, partindo para cima, que a gente viu em poucos jogos que ele fez no Santos, né? Fez um jogo só, né? Amistoso. Fez um amistoso. Mas, assim, no ex-clube dele, a gente viu que ele pode render bastante e ele pode ajudar o Lucas Lima nas criações de jogadas e vai dar trabalho se entrar. É, e vale lembrar que ele é experiente na Libertadores, já é a terceira dele. Então, botar experiência no time é sempre bom, né? Porque às vezes tem jogadores muito novos, que nem o Zeca, que é a primeira Libertadores dele, vai estar nervoso, tudo isso. Então, botar uma experiência ali sempre ajuda o time. Falando do Zeca, ele largou a camisa 37 e pegou a camisa 3, que era do ídolo Léo, né? Grande Léo. O Léo é um cara muito experiente nas Libertadores e em todos os outros jogos, todos os outros campeonatos, né? E eu acho que o Léo ainda deu várias dicas pro Zeca, que primeiro a Libertadores do cara e o Léo foi lá e deu algumas dicas. Eu acho que essas dicas podem ser essenciais para um jogador que tá estreando na Libertadores. Sempre que citam o Zeca, eu acho muito engraçado como que ele se adaptou muito bem na posição de lateral esquerdo, né? Um cara destro. Tudo joga bem. Joga demais. Joga muito. Tinha a concorrência do Vitor Ferraz na lateral direita. Vamos testar o Zeca na lateral esquerda. O cara começou a jogar muita bola. Tudo bem que nas Olimpíadas ele jogou como lateral direito, né? Mas no Santos, ali como lateral esquerdo, vem jogando muito bem. Faz um tempo, um jogador muito regular. E com esse novo número na camisa, só vai dar mais confiança. Porque, meu, você pega uma camisa pesada, que já foi usada por um ídolo, ganhou tanta coisa no clube, é uma responsabilidade a mais. O jogador, ele fica mais motivado para os jogos. Então, acho que o Zeca ele pode manter o nível, mas acho mais provável que ele melhore cada vez mais. E seria um desperdício, né? Ele disputar a posição ali com o Vitor Ferraz e ficar no banco. Ou o Vitor Ferraz ficar no banco. São dois laterais ótimos, ele se adaptou muito à esquerda. A gente tem uma cultura de ser lateral esquerdo, tem que ter perna esquerda, né? Tem que ser canhoto. Mas o Zeca tá mostrando aí que não precisa, não. Ele é destro, ele puxa pra direita, ele vai pro fundo, então ele é completo ali. Só uma observação. E cada gol que ele já fez de fora da área, cortando da esquerda pra direita, batendo de fora da área, chutando lá no ângulo. Nossa, o Zeca tá jogando muito. Ele usa as armas que ele tem, né? Ele é destro, puxa e ainda bate pro gol. E nas Olimpíadas, quando jogou de lateral direito, jogou demais também. Jogou demais. É, inclusive aquele time inteiro. O time do Santos inteiro joga bem, né? Thiago Maia é um baita volante. Renato é um baita volante. Renato é demais, velho. O Lucas Lima joga muito. Precisa voltar a jogar bem, né? E pra mim, o destaque do time, Vitor Bueno. Eu também. Vitor Bueno. Esse cara joga bola. É impressionante. Essa geração Meninos da Vila é sacanagem. Todos são, né? A gente fica impressionado. Cada ano que passa, vem um novo. Eu fico impressionado. E o Vitor Bueno, ele jogou sem o Lucas Lima no clássico contra o Corinthians, e ele levava o time do Santos pra frente, era o único que conseguia fazer alguma coisa ali, até porque lateral não ganha jogo, né? Então o Zeca, o Vitor Ferraz não ganhava um jogo, então precisava alguém ali no meio, não tinha o Renato, e aí o Vitor Ferraz chamou a responsabilidade. Então, só não pode deixar de destacar um pouco o Copete, né? Que na última Libertadores com o Atlético Nacional jogou muito bem, e agora no Santos ele também tá chamando um pouco a responsabilidade, e acho que esse ataque, se o Lucas Lima voltar a jogar bem, enfiar aqueles passes que ele dá, deixar o companheiro na cara do gol, e o Vitor Bueno e o Copete com a qualidade que eles têm e com a confiança, que eu acho que é essencial para qualquer jogador, vão ajudar muito o Pastor a voltar àquela fase de marcar muitos gols. É, Libertadores não é moleza e a gente viu isso ontem. O Santos pode acabar sofrendo. E como os vimos ontem, o Palmeiras sofreu bastante na Libertadores, então vamos falar do Verdão. Puxa aí, Flavião. E o Palmeiras empatou ontem em plena Argentina, hein, gente? Fala aí, Nicolas, o que você achou do jogo? Ah, eu achei que até o Palmeiras ficou com um saborzinho de derrota, Andrei. Porque o time do Atlético Tucumã, eu acho, na minha opinião, um pouco fraco, assim, tudo bem, encardido dentro de casa, apoio da torcida. Um a mais, mas assim, o Palmeiras criou muitas mais chances. É, muita expectativa no Borja, e infelizmente ontem ele não correspondeu. Teve 3-4 chances fáceis, assim, pro nível dele, que a gente conhece de matador. Mas acho que o Eduardo Batista reagiu bem ali na substituição, quando o Vitor Hugo foi expulso, infantilmente, na minha opinião, que em Libertadores não pode fazer o que ele fez. E para mim, o Eduardo Batista acertou em recompor a defesa ali com o Antônio Carlos e deixar o time, não mais solto assim, mas ele deixou o time, joguem aí e vamos ver no que dá. E o Palmeiras reagiu bem, porque não sofreu tanta pressão assim. Teve bola parada, teve uns cutucões lá no Fernando Prass, que até assistiu a costela no final do jogo, mas para uma atuação fora de casa, estreia, um jogador a menos, desde o primeiro tempo, acho que o Palmeiras saiu bem. Então, eu queria falar um pouquinho do Vitor Hugo até, né? Porque o Vitor Hugo contra o Palmeiras contra o Corinthians, lá na Itaquera, ele deu uma cotovelada no zagueiro. Desnecessária. E era pra ter sido expulso, não foi. E nesse jogo de Libertadores, ele foi muito infantil. Porque quando ele foi expulso, o Palmeiras tinha feito 4 faltas no jogo. 3 dele. Então, assim, a gente sabe que time argentino é catimbeiro, time argentino na Libertadores é chato, eles vão cair, eles vão tentar cavar expulsão, cavar cartão, pênalti. E o Vitor Hugo tava fazendo tudo o que eles queriam. Ele era contra-ataque, ele lá matava a jogada. Era bola ali no escanteio, ele lá fazia falta. Então, não tem como pôr muita culpa no juiz, porque foram 2 entradas, uma era contra-ataque e a outra ele entrou muito forte ali de cabeça. Então, pra mim, a expulsão foi merecida. Mas todos acham justa a expulsão? Todo mundo acha que não. Eu acho que não. Eu acho que o juiz foi completamente infantil mesmo e caseiro, completamente, eu achei. Teve um lance no jogo que o jogador do outro time fez exatamente a mesma coisa, matou um contra-ataque em cima do Keno. E no lance seguinte matou no Dudu. E aí ele deu amarelo no lance do Dudu e não deu no lance do Keno. Mas aí é falta de critério, isso, né? Isso foi completamente sem critério. Pra mim os dois mereciam um cartão e o Vitor Hugo deveria ser expulso assim como o cara deveria levar o cartão amarelo. É, o Vitor Hugo também tava muito ansioso. Ele tava querendo muito jogo e não precisava de tudo aquilo. Ele tava chegando forte e tal, mas na minha opinião eu acho que o juizão foi um pouco precipitado. E o Palmeiras que já dominou o jogo. Dominou assim, né? Teve melhores chances com um a menos. Imagina se o jogo tivesse... É, igual aí no número de jogadores. Mas, Gustavo... E se o Palmeiras tivesse também com um time mais pra frente, porque ele já veio com 2 volantes de contenção, que é o Felipe Melo e o Thiago Santos. Se ele tivesse vindo ali só com um volante de contenção e tentado trazer o Guerra ali pra frente pra conseguir botar mais qualidade no meio de campo... Ele ganhava o jogo. É, já vinha melhor. É nessa questão que eu queria entrar com vocês. Vocês acham... Eu, na minha opinião, eu acho que o Eduardo Batista entrou errado. Eu acho que ele começou com errado, mas eu acho que durante o jogo, após o perder o Vitor Hugo, eu acho que ele fez certo em colocar o Antônio Carlos. Porque se recuasse o Thiago Santos pra zaga, talvez o Michel Bastos não acompanhasse como ele acompanhou e que se fosse pra frente tentar fazer o gol e tomasse, ele ia cair tudo nas costas dele. Nicolas, comenta essa situação porque eu, na minha opinião, tenho certeza que ele acertou. É, então, eu, como eu já disse, eu acho que ele acertou na substituição, porque todo mundo conhece o Michel Bastos. É, desde São Paulo, sempre um jogador de fama de ser chinelinho, de né, não ter muita vontade ali. E joga quando quer. É, com certeza ali, tudo bem, ele poderia correr os primeiros 15 minutos com um jogador a menos, mas depois a gente sabe como ele é, né? Então, acho que o Eduardo fez certinho, e tudo bem, ele poderia ter... colocado só um volante de contenção pra ir colocar o Guerra, porque só um parênteses, eu não sei como que o Guerra não é titular do time do Palmeiras. O que esse cara jogou no ano passado é brincadeira. Vinha jogando muita bola, que agora não tá jogando muito mais tempo, né? Mas o que ele jogou, nossa, eu não sei como que ele é banco, mas enfim, pra mim o Eduardo Batista acertou e ele só tem que tomar cuidado, né? Porque sempre vai ter um pé atrás com ele, mas a partir do momento que os resultados positivos vierem, a torcida vai ter mais confiança, ele vai poder trabalhar mais tranquilo. E eu concordo também com o Andrei, ele deveria ter entrado diferente, ele entrou com medo, eu achei que ele entrou com medo, mas quando o zagueiro é expulso, não tem o que fazer, tem que recompor. E ele recompôs com o Antônio Carlos, que jogou bem, entrou, fez o simples, jogou bem. Então, assim, ele poderia ter entrado diferente. Durante o jogo ele não tinha o que fazer, fez certo. Mas eu acho que dava pro Palmeiras ter ganho aquele jogo. Até porque o Tucumã, eu só vi uma jogada do Tucumã. Cruzamento na área. Foi o jogo inteiro cruzamento na área, o cara tirando de cabeça. E mesmo com um a menos, o Palmeiras teve várias chances de fazer o segundo gol e virar o jogo. Então dava pro Palmeiras ter ganho esse jogo. É, o problema é que, como você falou, teve várias chances, mas o Borja não conseguiu finalizar bem. Nessas horas eu já teria tirado e colocado o William, porque pra mim o William acho que é mais matador. Ele, pelo menos no Cruzeiro, ele tava matando bem. O Borja ainda tá tentando entrar no time. É opinião minha. Eu gosto do William. Não, eu concordo. O William tá jogando bem também. É que o William, ele faz o simples, mano. Ele faz o simples, mas o Borja tá entrando no time ainda. O William já tá faz um tempo, então ele já tá mais acostumado com os jogadores. Ah, mas é que o Borja tinha feito 2 gols em 60 minutos. O melhor jogador da América em 2016. É, não tem como ser complicado de tirar um cara desse. Eu concordo com a... por ter colocado ele como titular. É porque pelo que o William tava fazendo nos outros jogos, eu acho que o William merecia pelo menos entrar no primeiro tempo e colocar o Borja no segundo. Ele esperou o Borja se machucar para colocar o William, que não teve muitas oportunidades. E lembrando que nele tava falando que o Guerra devia ter ficado titular do time, tá certo, porque tem que colocar jogador com experiência. Colocar jogador com experiência, deixar melhorar o time, porque ele já tem experiência na Libertadores. É mais fácil. Mas, por exemplo, o William, ele vem jogando bem se o Tite, por exemplo, trabalha assim. Ele deixa continuidade, os caras que já estavam vêm jogando. E o Borja, do nada, surgiu, fez 2 gols e foi titular. Ele perdeu gols, mas eu acredito que seja o posicionamento dele é muito bom. Ele se apresenta muito para jogar. É só você ver quando o Alexandre joga e ele joga. O Alexandre não aparece para receber as bolas que ele aparece. Teve uma bola do Dudu que ele escorou para trás. Eu acho que ele vacilou e o que vai acontecer com ele é o tamanho do investimento, vai ser o tamanho da pressão que ele vai sofrer para fazer gol no Palmeiras. Então não tem que ele reclamar, ele vai ter que abaixar a cabeça e trabalhar mais para fazer gol. Eu acho que isso que o Andrei falou é muito importante. O posicionamento dentro da grande área é essencial para um grande centroavante. E isso o Borja mostrou para a gente ontem. Ele mostrou que ele consegue se posicionar no lugar certinho onde a bola vai chegar para ele. E, infelizmente, ele pecou para a torcida do Palmeiras, ele pecou nas finalizações. Mas, com certeza, ele vai... Tá se adaptando ainda, né? Chegou agora, fez 2 gols em 60 minutos, mas, meu, tem que dar tempo pro cara também. Ele chegou badalado, né? O Alexandre Matos feliz, deu um presente pro Eduardo Batista. Mas, com o tempo, o Borja vai se acostumando cada vez mais com os novos companheiros e, com certeza, vai brigar pela artilharia dos campeonatos que o Palmeiras disputar. E tem essa questão do tempo que ele tá no Palmeiras e tal, sem jogar. Mas, assim... Se fosse o William, se ele tivesse perdido esses gols, ele não ia mais entrar no time. Nossa, ia esculachar ele. Como era o Borja, a torcida, a imprensa, dá uma colher de chá, porque é o melhor atacante das Américas. Exatamente. Então tem essa questão do tempo, mas quando é pra pegar no pé, a gente tem que pegar no pé também. Ele perdeu 3 gols ali no jogo. Tem uma comparação legal que é assim, teve muita torcedora do Palmeiras que criticou a atitude de Eduardo Batista de recuar o time e puxar o contra-ataque. E se fosse o Cuca que tivesse feito isso? Gênio. Exatamente. Era gênio, tava certo, o Tite. Mas como foi o Eduardo Batista... Teve crítica. Ele é medroso. Mas, Alan, você acha que o Palmeiras, o Dudu, por exemplo, o Dudu fez uma baita partida, jogou muita bola. Ele vem se concretizando como capitão, como o melhor jogador do time? Vem, até porque os companheiros de equipe vêm sentindo confiança e dá a bola pra ele. Ele ontem... Jogou muita bola e ele colocava os caras na cara do gol. Foi melhor em campo. Melhor em campo. E ele é muito rápido ali na ponta, é muito rápido. Ele foi convocado pelo Tite. Ele fez gol, né, no jogo que ele foi convocado. Fez gol. Mas não foi convocado de novo. Mas eu acho que se ele manter essa pegada, ele pode até ser convocado de novo. É, isso que eu ia falar. O Dudu tá merecendo ter uma continuidade na seleção. O que ele tá jogando no Palmeiras é brincadeira. Desde ano passado, foi um dos principais jogadores do título brasileiro. E agora capitão. Meu, a responsabilidade dele cresceu muito e acho que com o Borja matando, o Dudu vai crescer mais ainda de rendimento. Não, e pra vocês pra saberem que o Dudu tá tendo os números dele no começo do ano estão sendo melhores que do ano passado. Então ele tá entrando bem esse ano, ele ele tá tentando passar mais a bola, fazer aquela jogada mais simples ali. Ontem no jogo lá que ele conseguiu arrancar um amarelinho ali no jogador... E ele tá jogando muita bola, tá fazendo aquele que seria o meio atacante, mas ali pela ponta. E assim pelo Palmeiras ele vai. Realmente o Dudu tá jogando muita bola. E o próximo jogo é contra o São Paulo. O São Paulo, o Palmeiras que prometeu ir com um time misto pra poupar os jogadores, porque quarta-feira já tem Libertadores. E aí, você acha que tem que ir com o time misto ou como já perdeu um clássico, Nicolas? Você acha que o time tem que ir inteiro? Não, acho que o foco mesmo é Libertadores, né? O Palmeiras já tá com uma boa quantidade de pontos no Paulista e acho certo poupar os jogadores. E se o time, mesmo o time misto do Palmeiras, vai dar trabalho pro São Paulo e vai ser um jogaço. Então, tem que colocar os jogadores titulares, tem que colocar todo mundo, porque vai ser um grande jogo se todo mundo for com o time titular. E eu tô ansioso pra ver que esse na jogo próxima quarta tem Libertadores também, então. Ah, tem mas que poupar. Antigamente não tinha esse negócio de poupar aí. Vamos bom jogar ataque todo mundo. E boa defesa. Não, né? É que o Palmeiras tem a oportunidade de ter vários times. Ele pode ter. Que ele, isso? Ele pode. Não, pelo não, tanto verdade. De jogador elenco, e pela qualidade do elenco, ele pode fazer um time misto muito fácil. Então o Eduardo Batista tá preferindo poupar os jogadores que se desgastaram na Libertadores pra quarta-feira. É, realmente a gente só vai saber na véspera do jogo e vai ser um jogaço. Mas já que a gente já tá falando do São Paulo, vamos emendar, vamos pular o muro. Chama a música do Tricolor aí, por favor. É, o São Paulo jogou ontem e venceu de 3-1. Alan, comenta esse jogo, porque o São Paulo, de novo, o ataque deles é fulminante. Então, o São Paulo no ataque, principalmente o Luiz Araújo, jogou muita bola ontem e tá jogando muito nos últimos jogos. E o ataque do São Paulo, toda vez que passa o meio campo ali, é perigoso pro time adversário. E, inclusive, eu queria falar um pouquinho da defesa também, porque é um assunto importante pro São Paulo, porque é um ataque muito bom e a defesa, mais ou menos, ontem jogou de novo Thiago Mendes e João Schmidt. O João Schmidt perdeu umas 3 bolas ali no meio campo por tentar driblar, tentar passar, fazer bonito. Por isso que eu sempre defendo o Jusilei ali. Eu sempre defendo um primeiro volante mais fixo, um primeiro volante mais forte ali pra matar as jogadas e tocar a bola pra quem sabe, né? O Schmidt de primeiro volante eu acho que não rende não tanto, rende. Mas de segundo volante eu acho ele um bom jogador. Até porque ele pode errar se ele for segundo volante. Como primeiro volante, se ele erra, ele deixa todo mundo ali na zaga desprotegido. Mas não foi tão mal a defesa de São Paulo ontem. Ontem não foi. Tomou um gol de escanteio. É, uma falha em escanteio, né? Bobeira que vem. A falha na bola aérea vem sendo um dos principais problemas do São Paulo faz um tempo já. Mas eu fico me perguntando assim, rapidinho, Nicolas. Se o João Schmidt perde a bola pro camisa 10 do ABC, é a mesma coisa que ele perder a bola pro Robinho, ele do Atlético Mineiro, pro Michel Bastos do Palmeiras, não é a mesma coisa, Dudu, se perde a bola contra o ABC, não vai acontecer muita coisa, mas ele tem que ficar atento, porque se perde a bola contra o time mais forte, com certeza o São Paulo vai levar gol ali no contra-ataque. Né, então, eu queria falar um pouco do Cícero, né, que vem fazendo muitos gols, fez 3 gols numa partida há pouco tempo, e ontem jogou muita bola também, correu bastante, marcou, deu um lançamento para uma jogada do gol de São Paulo. E é um jogador que se encaixou muito bem nesse esquema do Rogério Ceni. O Thiago Mendes, ele pode até marcar um pouco mais, mas ele vem aparecendo bem também no ataque, dando assistência. Cruzou nesse jogo, ele deu assistência para o Prato, no outro jogo ele tinha dado assistência para o Gilberto. Então é outro jogador que se encaixou bem. E queria falar do Prato, porque o que esse cara joga, meus amigos, é brincadeira. Ele deu uma enfiada de bola pro Thiago Mendes, que perdeu o gol na cara do gol, que, meu, não é qualquer coisa, assim, depois sabe? Uma de calcanhar ali, pro Luiz Araújo. Ele é especial, ele é impressionante. E o posicionamento, como a gente já falou do Borja, o posicionamento do Prato também na área é uma coisa magnífica. Ele consegue ler a jogada muito bem, porque a bola sobra pro Thiago Mendes. Se o Thiago Mendes cruza pro Prato, ele já antecipa o zagueiro e já dá lá no cantinho. Então é um camisa 9 que qualquer treinador queria ter no elenco. Se você fosse escolher um jogador pro seu time, eu quero a resposta de todos. Vocês escolheriam Borja ou Prato? Seu centroavante. Começa, Lu. Seco assim? Seco. Prato. Eu acho Prato mais completo. Prato. Prato também. Já fizeram essa pergunta, eu acho que num programa anterior, e todo mundo também falou Prato. Eu prefiro o Prato hoje, talvez por adaptação. Talvez o Borja ainda se torne um grande centroavante no Brasil, mas mais hoje... Mais novo, né? Eu acho que o Borja tem mais margem pra crescer, por ser mais novo, mas o Prato tá mais pronto. E dá pra render uma grana também. E o pivô... É que o pivô do Prato não dá, é sacanagem. Mas vamos falar um pouco do Luiz Araújo e do Cueva. Que jogadorzaços, meu Deus. Pedro, o Luiz Araújo chegou há pouco tempo e tá dando conta do recado, tá dando várias arrancadas, gol contra o Santos, jogou muito. O que você tá achando do desempenho dele? Olha, eu acho que é um ótimo jogador, ele ainda tá se adaptando, tem muito que melhorar, e eu acho que no São Paulo, hoje em dia, é uma peça um pouco insubstituível naquele time. Porque se o Luiz Araújo não joga, quem vai entrar? Então o Neilton, né, que não vem jogando nada nos últimos jogos. E só uma coisa, o Cueva ontem não achei que ele jogou muito bem não, ele podia ter passado as bolas mais rápido pros companheiros, e até saiu lesionado, não é dúvida pro jogo, mas tem aquele medo, né, porque, meu, o jogador só machucado na semana de um clássico, fica aquele receio como que ele pode atuar, mas acredito que ele se recupera a tempo do jogo, e provavelmente vai fazer um bom jogo contra o Palmeiras. E aí, o Luiz Araújo, pelo que tá parecendo, é o queridinho do Roger Ceni, que tá assistindo o jogo de São Paulo. O Roger Ceni gritava muito pro Luiz Araújo ali pra se errava a bola, se perdia a bola. Então, é aquele negócio, é um jogador muito rápido, com habilidade, E o Cueva, não pode nem se dizer, pode não ter jogado muito bem ontem, mas é um jogador que só essencial. Essencial pro São Paulo e que pode dar trabalho pro Palmeiras no domingo. É no domingo ou no sábado? Sábado. No sábado. E o Cueva foi caçado, né? No jogo inteiro, principalmente no começo, foi caçado. Acho que até por isso que ele sentiu um pouco, porque pegaram duro com ele ali no começo, principalmente, que o cara foi até substituído. O mesmo jogador fez umas 3 faltas seguidas e só na terceira que ele tomou amarelo. E aí o treinador tirou ele porque ele ia ser expulso, certeza, ali no jogo. É, mas aparentemente ele e o Luiz Araújo não preocupam pro jogo. O médico do São Paulo disse que eles vão pro jogo, pro clássico, que o São Paulo vai com força total. Eu acredito que vai ser um belo jogo. E se São Paulo jogou igual o San contra o Santos, vai ser um jogaço. É, e o São Paulo nunca ganhou, né? Nunca ganhou na Arena Palmeiras, ali no Allianz Parque. E se jogar o que tá jogando, pode ser a primeira vez, não pode, Nicolas? Ah, pode, né? Porque antigamente, antes do Rogério chegar, a torcida de São Paulo tinha medo de clássico, né? Porque não conseguia vencer ninguém, tinha aquela, tomar goleada. No Allianz, então, nem se fala, né? E agora com o Rogério, com a vitória contra o Santos, o time vem atuando bem. É, só uns ajustes na defesa, mas o ataque vem dando conta do recado. E se o Palmeiras, mesmo com um time misto, vai ser um baita jogo, porque o São Paulo vem jogando muito bem. O Palmeiras com time misto é um time bastante perigoso. E com a torcida com o apoio da torcida, a gente só pode esperar coisa boa. E a gente tava falando também de elenco. O São Paulo tem no banco o Wellington Nem, que veio para ser titular do São Paulo, e ele tá banco, até porque não tá dando para tirar ninguém ali, né? O Luiz Araújo, o Cueva, o Prato, todo mundo jogando bem. É o Gilberto que tá fazendo gol. O Gilberto entra, faz gol. Então o Wellington Nem ficou um pouco sem espaço, ele entra, ele é muito rápido, mas ainda falta um pouco de finalização para ele, o último passe, né? Tá voltando de lesão, né? Tá voltando de lesão. Tá de lesão, mas é um baita jogador. E é isso, esse primeiro bloco a gente falou bastante dos times de São Paulo. Vamos ver o próximo clássico no sábado, vamos ver como que vai ser. A gente está esperando um grande jogo e a gente vai ficando por aqui o primeiro bloco. A gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Yeah. seu aí, eu arredondo o meu aqui. E estamos de volta para a segunda parte do Arquibancada Mac. E para começar, vamos falar de Libertadores, vamos falar do Grêmio. O Grêmio vai para com Marcelo Groi, Léo Moura, Rafael Thierry, Kahneman, Marcelo Oliveira, Jailson, Michel Ramiro, Miller Bolanhos, Pedro Rocha, ou Barrios, e Luan. Nicolas, o time do Grêmio vem com os desfalques, mas eu acho que dá para ganhar, porque o time, o Zamora da Venezuela não é um time tradicional, não é um time que talvez ofereça tanto perigo, é um time teoricamente desconhecido para nós brasileiros. O que você acha que vai ser do jogo pro Grêmio? Eu acho que o Grêmio vai ter um pouquinho de dificuldade, como todos os brasileiros têm a Libertadores, porque Libertadores é Libertadores, todo mundo sabe como funciona. Mas com esse time, tô vendo aqui, vai ter muita velocidade e acho que o Grêmio pode conseguir sim a vitória, vai sofrer. Eu acho que o Zamora vem com um pouco de bola aérea, né? Time venezuelano. E fora de casa também, aquela pressãozinha da torcida de sempre. Mas acho que o Grêmio está encaixadinho desde o ano passado com o título da Copa do Brasil. O Renato vem tentando manter, né, esse esquema de jogo. E acho que o Grêmio vai dar trabalho nessa edição. E o time venezuelano, ele só vai conseguir ponto dentro de casa, né? Então, porque não é um bom time, jogando fora no grupo não vai conseguir muitos pontos. Então ele vai para cima. Ele vai tentar ir para cima, e essa velocidade que o Nicolas falou vai ser importante, até no contra-ataque. Então pode ser que o Grêmio leve vantagem nesse ponto. Então eu acho que o Grêmio, não sei, tá faltando uma surpresinha aí na Libertadores, né? Então, quem sabe o Zamora não vence o uma jogo, pronta, né? Então, tem que tomar cuidado, como o Atlético Mineiro não conseguiu ganhar do Godoy Cruz, que se não me engano é o último colocado do Campeonato Argentino. Então o Libertadores prega umas peças aí, vamos ver o que vai acontecer no jogo. Como vocês mesmos falaram, o time que joga contra o Grêmio é um time teoricamente fácil, mas o Grêmio também tem vindo de um título da Copa do Brasil, né? E fazia muito tempo que o Grêmio não ganhava nada, então talvez, quem sabe um empolgou agora, hein? Quem sabe agora o Grêmio não deslanche e comece a ganhar tudo. Mas o Grêmio vai sem o Jeromel, que se lesionou. Um dos melhores zagueiros do Brasil. Um dos melhores zagueiros do Brasil, a gente falou isso no último programa, baita zagueiro. Vai sem ele, talvez o Barrios jogue ali na frente. Vocês gostaram da contratação do Barrios? Eu acho que ele estava encostado ali no Palmeiras, então vai ser, foi bom para ele mudar de clube, foi bom para o Palmeiras, e eu acho que vai ser bom sim para o Grêmio. Vamos ver aí nos próximos jogos. Eu acho que se o Barrios começar jogando, acho que vai ser bom, porque tem começando o jogo com uma referência lá no ataque para segurar um pouco a bola, para afastar um pouco a pressão do time que joga em casa. Eu acho importante, e caso ele não reaja bem ao jogo, não consiga finalizar bem, ou não consiga acompanhar um pouco ali na recomposição, porque é sempre importante os 10 de linha marcando forte, né? E aí acho que o Renato Gaúcho pode trocar e tentar mais um jogador mais de velocidade, assim, para tentar algo novo, mas acho que o Barrios pode se dar bem no Grêmio, sim. O Barrios, ele tava encostado no Palmeiras, né, como vocês disseram. Eu acho que ele é um bom jogador, não teve seu momento. O Palmeiras 2015 fez uma boa Copa do Brasil, mas vamos ver se agora no Grêmio ele consegue deslanchar. Porém, eu não boto tanta fé nele. Mas enfim, vamos mudar um pouquinho de time, falamos bem do Grêmio, vamos falar do Flamengo? O Flamengo jogou muita bola ontem. Ganhou por 4-0. Cheirinho. Cheirinho. Cheirinho. Tá sentindo o cheirinho de novo. Mas acho que agora empolgou. Será que empolgou? Eu não esperava. Eu esperava 4-0. Eu acho que o 2-1 seria o mais provável, assim, e tal. Mas 4-0 me surpreendeu. Eu achava que o Flamengo ia ganhar o jogo. Mas 4-0 foi muito. E até um time argentino e tal. Ele conseguiu se sair bem, teve golaço do Gabriel, teve gol estranho do Romo, mas foi até no Maracanã, o Flamengo com a força do Maracanã pode até ir longe. O Maracanã não tava num gramado muito bom, né? Mas a força da torcida no Maracanã pode levar o Flamengo... 69 mil pessoas. 69, maior público do ano, né? O maior público do Brasil. Diego já é o maior camisa 10 do Brasil hoje? Sim. Não. Quem tá na frente dele é a melhor camisa 10 do Brasil? Eu acho que o Cueva vem jogando muito bem no São Paulo. Você acha que o Cueva tá jogando mais que o Diego no Flamengo? Eu acho que tá. Acho que o Cueva tem sido mais participativo, assim. O Diego tem seus momentos também no Flamengo, mas o que o Cueva tá jogando na assistência e fazendo vários gols no São Paulo, pra mim, ele tá numa fase melhor que o Diego. Mas isso pode mudar. Ele foi convocado pra seleção brasileira, né? No lugar do Lucas Lima, que não vem rendendo, não vem merecendo essa vaga. Porém, Pedro, o que você acha que o Guerreiro, Diego, Berril, tantos jogadores que o Flamengo tem, você acha que o Flamengo vai longe, é o clube brasileiro com mais chances junto com o Maracanã? Olha, a informação que a gente tem, primeiro de tudo, é que o Papa tá chorando até agora com essa derrota de 4-0 do Flamengo. Pois bem, o Flamengo ele tá vindo muito forte, meio de campo muito forte, um ataque também completamente eficiente. Eu acho que é um time que tem tudo para vencer, tem tudo para ir para a próxima fase, e que a gente sabe, né, que é completamente diferente a fase mata-mata da fase de grupos. Então a gente pode observar que o Flamengo vai longe, sim, e realmente o cheirinho voltou. E acho que com a atuação do Berril ontem, jogou muito bem, né? Dando uma opção, o segundo jogador mais rápido do mundo, né, de futebol. Então não tem muito o que falar. O cara vai botar na frente e se alguém pegar, meu, é muito difícil. Vai fazer a falta se pegar. Então só para ele assim. E jogou muito bem, deu uma alternativa pro Zé Ricardo. E se ele encaixar ali com o Diego, com o Guerreiro, Flamengo tem boas chances de... Guerreiro que perdeu o pênalti ontem. Perdeu um pênalti, né? Parece meio cabisbaixo o Guerreiro, não sei se ele tava meio triste, né? Tava meio estranho o jogo de ontem, mas o Flamengo vai se encaixar cada vez mais com esses reforços que chegaram esse ano, e o time só tem a crescer com isso. E foi uma vitória com 4 gols, fez um saldo num grupo que é difícil, o grupo do Flamengo é difícil, tem o São Lourenço, tem o Atlético Paranaense, tem Laú. Então é um grupo difícil e conseguir um saldo de gols. Não é Laú? É a Universidade Católica. Universidade Católica. Então é um grupo difícil e abriu vantagem. Então é bem importante isso pro Flamengo. Eu queria saber de vocês sobre o Maracanã. O Maracanã tá bem abandonado. Ele recentemente, não tinha jogo lá, tava tendo invasão. E o Maracanã, a empresa que cuidou do Maracanã reforço agora porque o Flamengo foi atrás, porque agora os outros clubes cariocas não têm mais interesse no Maracanã, porque o Botafogo tem o estádio dele, o Fluminense está construindo o dele, o Vasco tem o dele. Nicolas, você acha que o Maracanã vai ser abandonado, se o Flamengo tinha que privatizar o Maracanã? Não sei se privatizar, mas não tem como deixar o Maracanã fora do baralho, né? O Maracanã é um templo do futebol. Toda vez que a gente pensa em Flamengo, a gente já associa no Maracanã, não tem como. E com a torcida, fez uma festa linda ontem com mosaico, com recorde de público. Então o Maracanã, se bem cuidado, se a organizadora, a responsável dele, conseguir se resolver com os clubes que quiserem jogar lá, principalmente o Flamengo, né? Eu acho que só vai ajudar. E o Flamengo no Maracanã é praticamente, não imbatível assim, mas é muito difícil ganhar do Flamengo. Ainda mais com esse elenco bom, recheado, com a torcida, com um jogador número 12, vamos dizer assim, com um apoio a mais, é difícil ganhar do Flamengo. Eu acho que caberia um acordo pra gente não perder o nosso maior estádio do futebol brasileiro. Mas vamos ver como as coisas andam, que a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, né? Falando aí em Libertadores, vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro, que empatou ontem 1-1, um jogo que chegou a dar sono, na minha opinião. Chato. O primeiro gol saiu com 1 minuto de jogo, 1 minuto e meio, e o Fred empatou de pênalti, num pênalti tanto polêmico. Alan, você acha o que do jogo? Você dormiu no jogo? Então, foi um jogo bem chato, com esse lance polêmico aí, mas eu queria... Polêmico ou não, o Fred foi lá e fez mais um gol no Atlético Mineiro. Né? Então, todo jogo o Fred faz gol e é super importante para a equipe do Galo. Mas foi um jogo bem chato esse do Galo, hein? Então, eu queria comentar que, infelizmente, o zagueiro Gabriel acabou falhando, né, no lance do gol do Godoy Cruz, porque ele poderia ter interceptado a bola de um jeito que ele ficasse com a bola, né? Porque ele deu um carrinho ali meio estranho, a bola passou... Ou apenas acompanhado, porque tava vindo outro zagueiro. Então, ele podia tentar qualquer outra coisa, menos o que ele fez, porque ele deu um carrinho, nada a ver ali, a bola passou e o atacante ficou na cara do Giovani, que vem substituindo o Vitor, né? Mas é um problema recorrente no Atlético, né? A zaga do Atlético nunca foi daquelas melhores zagas. Sempre teve um baita ataque, mas nunca teve uma baita defesa. Então, mesmo com esse gol logo no início, fora de casa, o time reagiu bem e conseguiu pressionar ali o Godoy Cruz. O Fred marcou mais um gol, como o Alan falou. E no final do jogo, se eu não me engano, o Atlético ficou com um jogador a mais. Se o time tivesse pressionado um pouco mais ali o Godoy Cruz, poderia ter saído com resultado positivo. Infelizmente, não conseguiu. Mas fica de aprendizado pro próximo jogo. É, os brasileiros não se deram muito bem na Libertadores essa rodada. Então vamos mudar um pouquinho, vamos pra Europa? Puxa aí, Flavião. O Borussia Dortmund virou o jogo contra o Benfica. Ele classificou com um hat-trick de Aubameyang, o primeiro africano a fazer um hat-trick nessa fase da Champions League. É, o Borussia Dortmund chega para brigar, Pedro? Olha, o Borussia, eu acho que, na minha opinião, dentro de casa é um dos clubes mais fortes do mundo. A torcida sempre faz uma festa maravilhosa no estádio e 1-0 dentro do estádio do Borussia era muito pouco para o Benfica passar. Muito pouco. E se complicou, né, no jogo da ida, porque teve muita chance para fazer gol e não conseguiu. O Aubameyang mesmo, que fez 3 nesse, perdeu muito no primeiro jogo, então acabou se complicando à toa nessa fase aí. O goleiro brasileiro jogou bem no jogo da ida, mas não teve como, não sei se alguém acreditava aqui no Benfica, mas o Borussia é muito forte, principalmente dentro de casa. É, então, o Borussia fazia um tempinho que não vinha atuando bem, né, mas nas últimas rodadas do campeonato alemão voltou a jogar bem. E como vocês falaram lá no Signal Iduna Park, o Borussia é muito difícil ser batido, né? E a muralha amarela ali, com a festa que ela faz, a pressão que ela impõe nos jogadores adversários, é algo de outro mundo. E o Borussia, se ele encaixar ali com o Aubameyang, com o Reus, né, com o time ali, com o Pulisic, né, vai dar trabalho. Não tem um elenco como os outros grandes da Europa, como o Barça, como o Real, mas na parte tática do time do Borussia, eu acho muito interessante a maneira como eles jogam. E o técnico deles é muito bom. E vamos esperar agora o sorteio para ver com o adversário do Borussia, né? Porque eu acho que o Borussia pode bater de frente com qualquer adversário. Mas aí o resultado a gente só vai descobrir no decorrer do jogo. É, e o Borussia é aquele time lá que é aquele carrasco dos times grandes na Champions. O time muito rápido, muito forte. Perdeu o Hummels ali na zaga, mas o Sócrates está fazendo ótimo jogo. O goleiro brasileiro do Borussia fez uma ótima partida ontem. Vai brigar pela chance ali na seleção contra o Alisson e o... Não, é o Everton. É, tem o Alisson também, tem o acho Everton. Acho que o Alisson foi, né? É, tem bons goleiros. Então, ele vai brigar ali pela sua posição, que... É um ótimo goleiro, fez uma ótima partida e o Borussia vai vir ali como... Não como favorito, mas é aquele lá que vai ser aquele time chato ali. É, só te corrigindo, o goleiro brasileiro, o Ederson, é do Benfica, só pra você acabou falando do Borussia. É, falei do Borussia. É, não, fugir mas é... Não, não. Só pra corrigir é que ele mesmo. Ele fez uma ótima partida. Fez. Não, o Ederson vem tendo boas atuações. É que o time não tava num dia bom. É. É, e se alguém aqui acreditava no Benfica ou não, eu quero saber se alguém aqui acreditava no Barcelona. Sempre acreditei. Meu Deus do céu. Não tem como não acreditar. Que jogo sensacional. Eu quero saber de vocês primeiro, antes de começar. Foi a maior virada da história do futebol? Não sei se a maior, mas uma das é com certeza. Acho que às vezes a gente tem que... Acabou o jogo, a gente ajoelha na frente da TV, a gente agradece os deuses do futebol, porque, pelo amor de Deus, a gente tem o privilégio de assistir um jogo como esse. Algumas pessoas, não sei se os barcelonas mais fanáticos acreditavam, mas pouca gente acreditava numa virada, até quando o Cavani fez o gol durante o jogo, 3-1 ali, precisava de mais 3 gols. Que, pelo amor de Deus, que jogão. E o Verratti, numa reportagem que ele deu para o Sport TV, eu não lembro, que ele falou que depois do gol do Cavani, ele perguntou para os jogadores do Barça, eles falaram que nenhum estava acreditando na virada, que conseguia. E o milagre veio. Imagine se nem os jogadores acreditavam, imagine então os torcedores. É, e aquele jogo épico, né? Desde o começo, o Suárez já começou fazendo gol. E também aquele gol no finalzinho, ó, já aos 50 do segundo tempo, aquele gol meio sem jeito, meio chutando para cima e cobertura, deixou o goleiro caçando borboleta. Lembra até o gol do Götze na final da Copa. É, então, o que eu queria destacar é que assim, o Barça, a gente nunca pode duvidar, porque, meu, um time que tem Messi, Suárez e Neymar nunca pode ser descartado. E só falando um pouquinho do PSG, eu acho que o PSG conseguiu fazer duas coisas praticamente impossíveis. Ganhar do Barcelona de 4-0 e depois perder de 6-1. E falando um pouquinho do Neymar agora, que o moleque vem jogando muita bola, hein? É, 2 gols ontem, chamou a responsabilidade, o golaço de falta ali no pênalti, não sentiu a pressão, porque, meu, quem tem o Messi pra cobrar um pênalti e chama pra si, tem que ser muito macho. E só pra completar, a assistência ali que ele deu aos 50 minutos é algo que é um jogador especial, porque ele pega a bola, ele tenta cruzar, não dá, ele vai de novo, mais uma vez. Então é um cara que não desiste. Pra mim, é um dos melhores. Ele vem sendo um pouco mais regular que o Messi, mesmo o Messi decidindo vários jogos, né? Mas acho que o Neymar há um tempinho já, falando de gols ou assistências, mas assim, pra chamar a responsabilidade, é a postura dentro do campo, né? Eu acho que o Neymar tá muito confiante e é um cara que não aceita a derrota. Como o Gustavo falou, o abatimento dos jogadores do Barça depois do gol do PSG era evidente. Mas o Neymar, a gente sabe que ele nunca vai desistir de nenhum jogo. E isso ele mostrou ontem. A gente sabe que quando o time precisa fazer tantos gols, e principalmente jogo ida e volta, que o time que tá jogando fora faz um gol, que fez 3-1 ali o Cavani, que deu aquela desanimada, ali é a hora de ou você põe tudo ali, ou você desiste logo. E parecia mesmo que o Barcelona ia desistir. Só que aí vem o Neymar, e o Neymar, a gente fica feliz porque a gente tá no Brasil... Né? E ele chamou mesmo a responsabilidade, ele fez um golaço de falta, aquele gol de falta foi sensacional. E ninguém espera, né, isso dele no Barcelona, tipo, espera, mas é porque tendo o Messi, espera que quem vai resolver não seja ele. E ele pegou a bola e falou, pegou ela no colo e falou, eu vou resolver esse jogo, bateu uma falta. Fez o gol de pênalti, e esse lance aí, o último gol do Barcelona, ele puxa a bola pra direita, ele puxa a bola pra direita, aí ele vai cruzar, aí ele puxa pra esquerda, e ele tem um sangue frio, porque ele é destro. E ele põe a bola na área com a perna esquerda, e uma bola perfeita ali onde não dá pro goleiro sair. Que homem. Não dá pro goleiro sair, e o jogador tá entrando, então é muito difícil ali. Que bola do Neymar, que jogo do Neymar. Mas a defesa do PSG tá de brincadeira também, né, meu? Faltando menos de um minuto pra acabar o jogo. Eles não podiam tomar gol de jeito nenhum pra... conseguir eliminar o Barcelona, um dos principais favoritos ao título, e deixar um jogador livre ali dentro da área, não pode, né? Tem que ter a máxima atenção, porque eu acho que, não sei se é verdade, né? Mas eu li que se o PSG avançasse, eliminasse o Barcelona, o presidente ia dar 3 milhões para cada jogador. Eu não sei a moeda, não sei se era... Era 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, era então. Era euro. Então eles tinham uma motivação a mais, mas a falta de atenção ali no último lance do jogo é o cansaço, né? Porque o Barcelona não precisa se doar ao máximo durante o jogo. E não deu PSG de novo, né? É, um jogaço. Temos que agradecer aos deuses do futebol por nos permitirem assistir esse jogo, assim como foi da NFL no começo do ano. E aí, mas tudo que é bom chega ao fim. E o nosso programa tá chegando ao fim. Pedro, boa noite, Pedro Sanches. Pode se despedir e obrigado. Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes. Eu gostaria de mandar um abraço para a galera do IC lá de Sorocaba, minha cidadezinha. isso e até o próximo programa. Gustavo Marques, boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Espero que tenha curtido aqui o nosso programa. Falamos muito de futebol, que é uma delícia. E até a próxima. Nicolas Montini, boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite, amigos, companheiros de bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rafa, que fez a produção. E até a próxima. Alan Mendes, boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos aqui da bancada. Até a próxima. Boa noite, ouvinte. Eu queria agradecer a Rafa de Oliveira pela produção. Agradecer o Flavião. Muito obrigado, Flavião. Mandar um beijo para o nosso ouvinte. Até a próxima. Fui!